suas mãos diante do Senhor. Renda-se a Ele um pouquinho mais. Renda-se a Ele um pouquinho mais. Entregue-se a Ele um pouquinho mais. Comece a molhar os dedos, os pés nas águas de refrigério, de descanso. Comece a entrar, comece a sentir a presença do Espírito Santo te envolver. Comece a entrar. adorai o Senhor na beleza.